Salve, irmãos! Nesse mundo, eu não sei o que você vê, mas aí, o que eu vejo é isso aqui, ó. Aqui tá triste de ver, cadê os mano? Cadê meus parceiros? 1, 2, 3 morto, 4, 5, 6 preso. Se isso é pesadelo, ainda tô dormindo. Na vila missionária, meus irmãos estão sumindo. Faz uma cota, passado passou, menor acorda. Quem dera se eu pudesse trazer todos de volta. Não dá, sem ideia, sem carta, celular, sem comunicação. João da morte pra cá te falar. Saudade aperta no meio desse mar. Vejo que não sou daqui, pai, vem me buscar. Já não vou chapar, eu não posso correr. Minha missão tá no mundão, na contramão de PT. É pra você ver quantos oram assim. Senhor, quero subir, me arrebata daqui. Facinho, mamão, quem quer levanta a mão. Vim pra junto do pai e deixar o mundão. Deixar as meninas e os meninos perdidos. Sem falar do espírito do pai e do filho. Sei lá, um parente distante se pá. Meu primo Carlos, nem pude te ajudar. Só sei dizer que há muito a fazer por aqui. Enfim, sem discernimento, você chapa neguinho. Sei que tá mó bagunça, né, filhão cruel. Mó confusão, meu irmão, na torre de Babel. Quantos você viu morrer? Quantos não vão mais se ver? Quantos sem fama e poder caíram sem o porquê? O que se vê, ainda que se vê, os manos se perder no eco da PT. Quantos você viu morrer? Quantos não vão mais se ver? Quantos sem fama e poder caíram sem o porquê? O que se vê, ainda que se vê, os manos se perder no eco da PT. Tô cansado da soberba, de tanta hipocrisia. Muitos pagam de tempo, outros de teologia. Disputam palmo a palmo por membros e dízimos. Vacas exaltadas e homens viram Cristo. E nisso a covardia, é déjà vu, eu sabia. Cracolândia, uma filial em cada esquina. Filma, registra-te e me confirme. Quantos de bombeta tatuado faz hit no meio do crime? Eu não vejo fariseu com os moleque apontando a arma pra cabeça meu. Como eu pensei em tirar minha própria vida. Um dia também eu me armei ali na vila. A malfita me vem na mente, o Adriano. Ontem na São Bento, hoje tiro a Padiano. Cadê meus mano? Os b-boy, os grafiteiro. Ninja, pediu pra véi, sei que tá preso. Vários exemplos, né? Mas passa batidão. Ei, Zica, presta atenção, João. Não é brinquedo, não, meu irmão. Os furacão tá rasga carne igual papel. Misericórdia, na Kipnis, eu peço Pai do Céu. Quantos você viu morrer? Quantos não vão mais se ver? Quantos sem fama e poder caíram sem o porquê? O que se vê, ainda que se vê, os manos se perder no eco da PT. Quantos você viu morrer? Quantos não vão mais se ver? Quantos sem fama e poder caíram sem o porquê? O que se vê, ainda que se vê, os manos se perder no eco da PT. Quantos que partiram e nunca mais voltaram? Quantos de joelhos, clack boom, se calaram? Quantos se revoltaram? Quantos se conformaram? Quantos no Criador a culpa colocaram? Justificativa, beijo mil, mil desculpa. E ao Ruxa, perdoe a ignorância dos meus truta. Não sabe interpretar o que é viver do seu suor. Confunde a carteira de trabalho com B.O. Só nova geração, outro nível de Al Capone. Estourar no norte quando rouba um iPhone. Nos braços uma criança, na mão um baseado. É fato, nesse mundo já não me encaixo. No passado era ódio, hoje o mundo quer também fazer parte dos que come caviar e não acende. Não só de 1100, de Audi Citroën. Querem ter o mundo que Chiquinho e Scarpa tem. Sem trampo, sem estudo, quer dormir e acordar rico. O Camaro causa um efeito monstro, hein, menino. Muito que cê quer, pouco que cê faz. O sol nasce pra todos, mas cê dorme demais, meu pai. O que se vê é muita arrogância, muita cobrança e pouca confiança em ti. No teu filho que nos comprou na cruz. Fica paciente. Em meio às trevas, almoçando a tua luz. É, ainda se vê. Mas eu creio, irmão, que um dia não veremos mais guerra, morte, miséria, dor. Eu creio sim, irmão, na paz, no amor, através do Criador. Tia Maria, Carla, amo vocês de verdade. O Carlos está no meu coração. E nunca se esqueça, o Messias é a chave.